Nunca imaginei com você. Uma grande amizade é tuya e la mía. Não lo podia pensar, não me gustava. Pois eu queria algo mais, algo mais. Junto a ti.